Tom já intercepta na 035, 6310, vamos reduzir mais um pouquinho. Afirmativo, 2010-617 autorizado LS na Pro 035. 2000, autorizado LS, 6390. Utilizado no IRS com 1096. Pode me achar uma coisa agora, 118.95. 118.95.096. Boa noite, é gol 1096. 1096, continua a aproximação, gol da natureza. 096. Final, você chama a torre agora, 118.95. 118.95, 6.39. .3662, Lube Direito, uniforme 21 desse Manac. Vai estar travado. Liverpool, pista 1-0, vento 180 graus, 0 menos. Liverpool, 1-0, gol 1-0-9-6. Corre, Xané 63, 1-0, boa noite. Gente, que é o número 2, a Sodona. Xané 63, 1-0, continua a aproximação, pode marcar 2T, no 3 checado. Tá bom. 3662. 096, sola 57, nível direito, emissão 219. Direito 219, com 096, boa noite. Centro configurado para pouso, 6310. Tirei 6310, continue a aproximação, vai dar o pistolista. Guardado. Tirei 6310, livre pouso, piscina 0, vento 1, 80 graus, 069. Autorizado pouso, É 310, solo 59, livre direito, emissão 219. 219. Com 3043, puxa acionamento. Gol 204. Autorizado, portão 4, Gol 204, chama táxi. Chama lá. Para o táxi, Gol no 046, nós temos 198 a bordo, alternando a Galeão com 4 horas. Táxi autorizado, Gol 2043 à direita, via Índia, ponto de espera 11895, ajuste no 097. No 097, 295 no ponto 0, Gol 2043. Salvador, Gol nosso, o Gol 2043, ponto 0. Gol 2043, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 170 graus, 09. Livre decolagem, 10, Gol 2043, decolado aos 12, tive controle 2098. 208. Salvador, eu vou no 973-28, se tiver informação isso para cópia, Galeão. 973, Galeão, autorizado, 360, observo 10. Recorda ao 10, curva direita, da El, Leda, Motiva, 1208, 05504. avião, liga 360, decola da 190, com curva à direita, aterro Luna 0, aerovia. 1208 é o controle, 04, Dael, Lita, e qual a próxima? Motiva. Dael, Lita, Motiva, gol 1973. Correto, chama para estacionamento. Para o estacionamento, gol 973. 973 para posicionamento. 1973, portão 8, autorizado, chapa. Autorizado, posicionamento, chamada ataque, 1973. T043, chame em Recife 251, lanterna 3325. 251, 3325. Né, 6310, boa noite, Comatar 3, Recife. 6310, Recife 350, Turístico 58. Recolada 10, curva esquerda, Pucaracaju 1208, cena 5510. Autorizado, Recife 350, Turístico 58. Pucaracaju. Controle após, 120, decimal 8. Responde 5510. Chané 6310. Com curva à esquerda, chama, puxa, pega pelo menos. 6310. Gol 973, bom no 46 Bosa, 3 horas e 57, alterna Guarulhos, nosso táxi. Gol 973, táxi autorizado, parte 1 no Índia, ponto de espera no 011895, ajuste no 017. Autorizado via Índia, ponto de espera monitora, chamou no 895, ajustado no 097, gol 973. Salvador, igual 9973. Voo 973, autorizado alinhar e decolar 190, ventura 70 graus, 089. Autorizado alinhar e decolar 190, igual 973. Voo 973, decolado de 26, controle 20.8. 208, boa noite. Chegou 1973. 73, contato radar, na decolagem, subiu mantém 360, posto cruzar 2.000 pés, Leda. Após 2.000, Leda. 9 is called identification, San Martin level 040 on bumper level. Identifique, chegada bom, chama para descida. Autorizado. Chama para descida. 973, chame Recife 251, alterna 3325. 251-3325, 1973, valeu. Fortaleza autorizado 370, operacionou 19. Roda 10, curva esquerda, Momo, transição Frouxi. Número 08, aciona 5514. Autorizado Fortaleza 370, de operador 19. Semana 10, curva esquerda, Momo, Frouxi. Controle Salvador 208, controle, ou melhor, controle 208, responde 5514. Correto, 358, vamos ver o questionamento. Amarelo, obrigado. Questionamento no gate 6 ou 63, 30 a bordo, com 330 alternando Natal. Beatriz 10, ataque autorizado, parte 1 no Índio, ponto de espera do 01, 1895, ajuste 10 no 7. 15, ataque 1895, obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, é o voo 0965 da Whisky. Marcelo Lapinha, boa noite, Fortaleza autorizado, nível 370, operador Luno Norte, recorda 10, curva esquerda, Momo, transmissão Frutti, no 208, controle, transponder 5520. Voo no 090, autorizado, Coitão, Fortaleza, nível 370, Aperto do 19, da cola, curva esquerda, saída ponte, transição prossegue. 208, controle, 5520, transponder. Correto, chão para estacionamento. Chama nós, 09. Pronto, 63, 90. Chile 63, 90. Autorizado a Daniele decolar, pista 90, vento 170 graus, 09 mais. Aline decola, 63, 90. Confirmando a linha de cola, não, 6310. Afirmativo. Obrigado também. Zero 019 clear final Atlantic for approach runway 10, 22,000 feet, Mary Sand 1017. Calm steps, localize the course. Final 2,000 feet, Kennedy 1017, approach X-ray runway 10, and calm steps, localize the approach 017. 019. 208-63-10, obrigado, boa noite. Boa noite, Ocean 63-10. 63-10, boa. Contato radar decolar, em sub, mantenha 350, sei da pouco. Gente, pós 2000, poderia voar Aracaju? Pós 2000, chamam. Pós 2000, chamam. Salvador, 3850 Tano 23, os estacionamentos. 3850 Tano autorizado, portão 3, chama ataque. Submarino, para estar em 3850. Zero, dá uma pequena desvia à esquerda para o 150. Corrigindo 050. Está livre. Cover for Calavera, pessoal, 019. Go 019, complete your approach, calling out Tower 118, this small 95. 095, pessoal, 019, mesmo trabalho. Portugal 019, continue approach for two, Alter Michael in the gear dialog. I call it Alter Michael or with the gear dialog and Alter Portugal 019. Tower Portugal 019, gear is down the block. 019, clear to land, runway 10, wind 170 degree, 10 knots. Let's land runway 10, Portugal 019. Direita via Índia, ponto de espera da 011-1895, ajuste na 017. 17, direita na Índia, ponto de espera 11895. 310 já na Pro Djamo? 310, vou no Djamo. Trip 5-5-9-1, livre aliás, desceu para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-7, chama estabilizado. 2 mil pés, hoje está 2017, chamará estabilizado, 5-5-9-1. Xané 6310, chame em Recife em 2085, alterna 2545. 2085, obrigado, amor mesmo. 3-1-3, boa, identificação, desse mantém o 040, chegada bom. Portugal 019 on the ground at 48, make it to runway on your right side and contact Salvador ground 121 decimal line. Right side, Salvador 119, Portugal 019. Salve, boa noite, Salve 019. Airport 019, clear taxi Alpha Juliet, case 11. Alpha Juliet, case 11, Airport 019. 8, autorizado alinhar e decolar, pista 90, vento 160 graus, 079. Vem decolar da 10, 2, 2, 5. Controle 559, eu peço estabilizar o localizador. Completa final, chama a torre 1895. 1895, obrigado. Entre 8858, decolado 51, no controle 20 decimal 8. 208, boa. Comandante, boa noite, 3850. Boa noite, 58, sobe 370. 370.